Chorar ao sol, princesas nuas. Às vezes julgo olhar terrores e medos sobre as paredes dos versos em que procuras efeitos de luzes, nomes, gestos de arvoredos sob a lua adormecida nas planuras. E arrasto contigo apelos da solidão mais pura, deserdando o fogo e a água do perfume que habitou a noite, o tempo e o espaço da amargura. Naquele monte solitário de silêncio e de negrumes, como se fosse a lua que passasse na clausura, à beira dos teus versos, acostumados a cardumes. Dedicado a Sofia de Melo Breimer, do livro O Último Rei de Portugal.